Que assim seja, caros ouvintes. Namastê. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Está levando com vocês, ouvintes, um curso de introdução ao esoterismo e à teosofia no seu primeiro nível. Curso esse que deverá se estender de setembro até meados do próximo mês de dezembro. Estaremos com vocês, ouvintes, trazendo as mais profundas ideias, os conceitos, os conhecimentos que realmente diferenciam o esoterismo, o ocultismo e a teosofia de todos os outros ramos do conhecimento humano. Porque estas ciências, caros ouvintes, que são ciências ocultas, são informações, conhecimentos, sabedoria, que se refere não àquilo que está visível ao nosso redor, meus amigos, mas sim àquilo que é invisível. A nossa estrutura interior, o nosso eu espiritual, e é também, caros ouvintes, uma tradição. Ou seja, tradição significa que ela vem sendo transmitida de mestre a discípulo há muitos e muitos milhares de anos. Jamais devemos supor, caros ouvintes, que a nossa civilização atual é a primeira que teve acesso a esses conhecimentos, a primeira que tem ciência, que tem tecnologia, inclusive para a transmissão de imagens e sons, como nós estamos fazendo nesse momento, para nos comunicar com vocês. Na verdade, a história da humanidade, a história da evolução espiritual do ser humano, é muito mais antiga do que supõe a nossa ciência, a história, a antropologia e até a filosofia. Existe uma coisa nesse estudo, meus amigos, que é muito, muito importante nós termos em mente, porque da mesma forma que nós exercemos esse poder de ler a luz astral, caros ouvintes, que nós chamamos isso de memória, também, caros ouvintes, nós temos um poder que ninguém dá nada por ele, mas que ele funciona diariamente. Nós temos um poder de esquecer as coisas, ouvintes. Então nós temos que ter realmente um grande cuidado com esses conhecimentos, porque eles vêm sendo transmitidos exatamente para que eles não desapareçam, para que eles não sejam esquecidos. Porque na nossa vida diária, ouvintes, nós esquecemos muitas coisas. Nós esquecemos, às vezes, o que nós fizemos num único dia, esquecemos o que fizemos no dia anterior, há uma semana atrás, há um mês atrás. E eu pergunto para vocês, ouvintes, aonde que vocês estavam neste exato momento do dia 16 de setembro, mas no ano de 2009? Vocês podem puxar pela memória que dificilmente vocês irão se lembrar disso. Talvez porque não tenha acontecido nada de especial nesse dia, caros ouvintes, talvez porque a nossa memória, caros ouvintes, ela funciona de uma maneira muito seletiva. Ou seja, quando há coisas importantes e emoções fortes associadas às imagens, àquilo que nós vemos no dia a dia, então o nosso cérebro registra com uma grande intensidade essas imagens e, infelizmente, a memória ela é um fenômeno de comunicação entre o nosso cérebro e o nosso eu interno. O nosso eu interno, caros ouvintes, tem essa informação do que vocês fizeram há um ano atrás. E ele tem também a informação o que vocês fizeram, o que vocês ouviram no primeiro dia em que vocês nasceram, ouvintes. Também ele sabe o que vocês fizeram, não nesse corpo material que vocês ocupam, mas o que vocês fizeram em outras existências. Então, ouvintes, todo esse estudo que nós estamos desenvolvendo com vocês, estamos abordando as ideias fundamentais do esoterismo, é para que um dia, caros ouvintes, vocês possam exercitar de uma maneira mais plena, de uma maneira mais clara, esse poder de percepção, de ler não só o que guarda os neurônios que vocês têm aí, os milhões e milhões de neurônios que estão no nosso cérebro, mas ler também, caros ouvintes, o que foi escrito no livro da vida, como o menciona a Bíblia, ou então como mencionam os hindus, o que foi escrito no nosso registro akáshico. Porque tudo o que nós vemos, caros ouvintes, tudo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós sentimos, degustamos, cheiramos ou tocamos, tudo isso é enviado para o nosso eu espiritual, para o nosso eu interno, e ele tudo registra, caros ouvintes. E é por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós assistimos, com as informações que nós consumimos, os livros que nós lemos, caros ouvintes, porque tudo isso vai para dentro, meus amigos, e fica lá ativo no nosso inconsciente. A nossa consciência, na verdade, meus amigos, é composta por 95% desse inconsciente, e nós devemos estar realmente atentos para o que nós colocamos lá para dentro. Então eu fico muito grato que um número tão grande de pessoas esteja me ouvindo aqui ao vivo, e muitas outras pessoas me ouvirão depois nos programas gravados e também nos discos que serão distribuídos com esse programa. Pois eu tenho certeza, caros ouvintes, que vocês estão aí do outro lado porque vocês querem receber uma informação fidedigna, uma informação importante que tem a ver realmente com a vossa espiritualidade. E no programa de ontem, caros ouvintes, dando continuidade ao nosso curso de introdução ao esoterismo e teosofia, nós falamos das três proposições fundamentais da doutrina secreta. Então, nessa arrancada do nosso curso, nós queremos deixar verdadeiramente marcadas, bem sulcadas, meus amigos, no terreno das vossas mentes, esse que é o alicerce, meus amigos, de todo o edifício espiritual que nós estamos construindo, que são essas ideias fundamentais. E a ideia da unidade, caros ouvintes, é realmente a mais importante de todas elas. É, e não a recebê-la, não considerar, caros ouvintes, e não trabalhar com ela, é realmente a maior de todas as ignorâncias. Então, a unidade fundamental de toda a existência, caros ouvintes, é a mais importante ideia do ocultismo. E essa unidade é algo completamente diferente da noção comum que se tem de unidade. Pois, normalmente, quando as pessoas pensam de unidade, como quando dizemos que uma nação ou um exército, né, está unido, ou que se está, planejando alguma coisa para um conjunto de pessoas, ou que esse planeta está unido a outro por linhas de forças magnéticas ou algo semelhante, ou seja, como se fosse uma unidade exterior, né? E não é isso, meus amigos. O ensinamento não é esse, e sim o de que a existência como um todo é uma única coisa, não uma coleção de coisas colocadas juntas. Fundamentalmente existe, caros ouvintes, um ser que possui, como toda a manifestação, caros ouvintes, dois aspectos: um aspecto positivo e um aspecto negativo. O positivo é o espírito, a consciência, e o negativo é a substância, o sujeito desta consciência. e obviamente que para a nossa experiência é a matéria. E esse ser, essa entidade, essa coisa absoluta é o seu absoluto em sua manifestação primária. Sendo absoluta, nada existe fora dela, nada existe fora dele. É o ser total, é indivisível, pois de outro modo não seria absoluto. Se fosse possível separar alguma de suas partes, o restante não poderia ser o absoluto, pois surgiria imediatamente uma comparação, uma diferenciação entre esse absoluto e uma parte dele separada. E a comparação é incompatível com a ideia do absoluto. Consequentemente, é evidente que essa existência única ou ser absoluto deve ser a realidade existente em cada forma que existe. Então, caros ouvintes, essa é, meus amigos, a base sobre a qual nós devemos construir tudo. Os orientais, caros ouvintes, os indianos, têm uma afirmação a qual eles confiam profundamente e que nós também, se quisermos, podemos adotar, que é: tudo é Brahma, ou seja, essa unidade fundamental, radical de toda a existência, é a que permite o desenvolvimento de todas as ideias esotéricas, ocultas, e depois vai ser o princípio que vai operacionalizar as ciências ocultas. Porque se a astrologia funciona, se a numerologia funciona, caros ouvintes, se as interpretações esotéricas funcionam, a intuição, a clarividência, a leitura, meus amigos, das informações do universo, para que isso funcione, tudo se baseia na identidade, na unidade fundamental de todas as coisas, né? Tanto o átomo, o homem, Deus, aquela consciência cósmica do nosso sistema solar, né? Todos eles são, separadamente ou em conjunto, o ser absoluto em última análise. Isto é sua individualidade real. Este é o conceito que se deve manter sempre no fundo da nossa mente para servir de base para toda a concepção que surgir nos estudos que nós vamos fazer, ouvintes. Então, nós temos que ter em mente que tudo provém de uma mesma substância. Então, os orientais chamam também esta realidade, né, que provém de Brahma, como Atman, né? Ou seja, quando há a manifestação de Brahma, e ele então passa a ser chamado de Brahma, daí, meus amigos, surgem a diferenciação e a emanação de todas as coisas. Os orientais, eles têm um profundo cuidado para não usar a palavra criação, que é muito comum aqui no Ocidente, na nossa tradução judaico-cristã, porque a criação sempre pressupõe uma diferenciação entre aquele que cria e aquele que é criado, como se os dois fossem separados. Então, o termo emanação, caros ouvintes, é mais usual no ocultismo, no esoterismo, porque ele implica que aquele que é emanado é da mesma substância daquele que emanou. Assim, a chispa divina que está no nosso coração é do mesmo fogo, da mesma luz, daquele grandioso ser, meus amigos, que preside o sistema solar no qual nós habitamos. Como disse o apóstolo Paulo, nele nós vivemos, nele nos movemos e temos o nosso ser. Nós somos apenas pequenas células de um grande corpo cósmico que é o nosso sistema solar, caros ouvintes. E aquele que nós chamamos de Deus é a consciência que tem como corporificação todo o sistema, caros ouvintes. Então nós vivemos mergulhados dentro do corpo de Deus, da mesma forma como dentro do nosso corpo. Nós temos 4 trilhões de células, caros ouvintes, que vivem dentro de nós. Nenhuma delas, meus amigos, se sente separada do corpo, e nós nos sentimos unidos a todas estas células, caros ouvintes. Então, quando nós nos observamos e dizemos eu sou isso, na verdade nós estamos imputando uma unidade nesse grande conjunto de células que é o nosso corpo. Isso tratando de um único indivíduo. Então, meus amigos, essa ideia é realmente fundamental. Outra ideia que nós devemos ter realmente é fundamentalmente, meus amigos, pois a ideia da unidade é o grande alicerce. Agora, a primeira viga, meus amigos, a primeira coluna, aquela, se vocês estão afeitos à arte da construção, meus amigos, a sapata que será colocada naquele alicerce, né, verdadeiras colunas deitadas sobre a qual se apoiará todo o edifício, é esta segunda ideia que nós vamos expor aqui para vocês, que diz o seguinte. Esta segunda ideia devemos manter com firmeza na nossa consciência é de que não existe matéria morta. Isso é muito, muito importante, caros ouvintes. Não existe matéria morta. O mais ínfimo átomo está vivo, está em movimento, está oscilando, está vibrando, emitindo vibrações, caros ouvintes. E não poderia ser de outra forma, pois cada átomo é fundamentalmente por si mesmo, baseado na primeira ideia que nós acabamos de demonstrar, caros ouvintes. O átomo em si mesmo é uma parte integrante do ser absoluto. Por isso não existe a coisa tal como o vácuo, meus amigos, espaços vazios, no éter, numa caixa, no espaço sideral, onde realmente poderia existir um perfeito vazio. O vazio, meus amigos, não existe verdadeiramente no universo. É uma outra ilusão dos nossos sentidos de que uma coisa realmente possa estar vazia. Mesmo que nós digamos que para uma lâmpada funcionar é preciso um vácuo, na verdade o vácuo aonde funciona a lâmpada é apenas a ausência de gases e de substâncias materiais, porque a substância material, caros ouvintes, preenche todos os pontos matemáticos do universo. E como nós já expressamos com bastante veemência aqui para vocês, e Blavatsky enfatizou isso, todos os pontos matemáticos do universo são, na verdade, pontos de inteligência. Demonstram inteligência, demonstram consciência. E aí, meus amigos, essa ideia da unidade passa a ser a grande existência una e, ao mesmo tempo, a grande existência una e consciente e inteligente. E a maior expressão da inteligência e da consciência, caros ouvintes, é a escolha. Assim como nós escolhemos nesse instante estar aqui estudando, ouvindo esse programa, e eu estou aqui conversando com vocês, ouvintes, isto é uma escolha, é a nossa inteligência. Os átomos fazem escolha, os elementais fazem suas escolhas, os espíritos da natureza, os anjos, os elementais, meus amigos, da mais tenra natureza, os minerais fazem suas escolhas, as plantas fazem suas escolhas, os animais e os seres humanos, meus amigos, todos como expressões inteligentes da unidade consciente, meus amigos, todos expressam, então, cada um ao seu modo, essa inteligência. E ao ter, meus amigos, como alicerce essa ideia de que não existe matéria morta, meus amigos, obviamente que nós temos que abandonar qualquer conceito de que nós podemos reduzir alguma coisa a algo morto, a algo inativo. Porque esse é um dos pressupostos, ouvintes, das pessoas que praticam o mal, pessoas que querem o mal para as outras pessoas e tentam destruir as pessoas, quer seja com bombas, com tiros, com explosões, envenenando as pessoas, envenenando as plantas. Isso, meus amigos, é uma coisa impossível. Ou seja, simplesmente, quando uma pessoa morre, ela simplesmente se transforma, se libera, passa para um outro nível de energia. Nada no universo pode ser realmente criado e nada pode ser destruído, caros ouvintes. As coisas apenas podem ser transformadas. E essa é uma das coisas mais importantes também no esoterismo. Porque aquele que defende, meus amigos, a destruição, que defende que esse mundo, meus amigos, deveria ter pena de morte, deveria ter execuções em massa para exterminar as pessoas ruins, essa pessoa, meus amigos, não sabe em que universo que ela está. Porque realmente, meus amigos, não é possível se destruir nada e não é possível se destruir ninguém. Isso, meus amigos, é uma tolice, é uma infantilidade, um desconhecimento de realmente como o universo funciona. Mas as pessoas tentam, né, meus amigos? Como nós dissemos, aquilo que nós não aprendemos por amor, pois como nós enfatizamos no nosso primeiro programa, o autoconhecimento, ele se compõe de atos amorosos. Então, se nós não conseguimos amar, meus amigos, e amar é sentir a unidade, é se sentir junto, é ter compaixão pelas pessoas, pelas coisas, pela natureza. Então, se nós não aprendemos assim, nós aprendemos pela dor. Pois toda a energia que nós jogamos para tentar destruir alguma coisa, essa energia retorna contra nós, caros ouvintes. Pois também é uma outra lei da natureza, né? A cada força exercida, vem então um efeito contrário, com a mesma intensidade, só que no sentido invertido, né? É por isso que os carros andam, os aviões, os foguetes voam e as coisas se deslocam, pela lei da ação e reação, caros ouvintes. Então, são essas duas ideias, essas duas primeiras ideias que nós temos que deixar bem sulcadas, marcadas na consciência de vocês, ouvintes, de que tudo é uma grande unidade. Só existe uma única consciência universal da qual tudo é emanado. E que nada, meus amigos, nesse nosso universo está morto. Nada é inconsciente. Nada está realmente parado ou em repouso. Todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes, são conscientes, estão vibrando e estão atuando. Trabalhar contra essas duas coisas, caros ouvintes, é trabalhar contra nós mesmos. Mas ainda restam duas outras ideias muito interessantes que nós vamos abordar agora no nosso segundo bloco. Esperamos que vocês aguardem aí, caros ouvintes, para nos acompanhar. Chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, no dia de hoje, e vamos para o nosso intervalo agora. Vocês vão ficar com o tradicional convite da loja esotérica virtual Alevir, invitando a todos vocês, ouvintes, que quiserem, que puderem, que nos apoiem, se associem na Alevir, tragam aqui a sua energia para nós somarmos e juntos continuarmos aqui todo esse trabalho. Vamos fazer o nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos a grande audiência, a presença de todos que estão nos acompanhando, estão ouvindo aqui a nossa transmissão, e aqueles que não apreciam tanto assim o Osmar aqui transmitindo, estão ouvindo aí o nosso canal alternativo de música sacra. Essa é uma opção para vocês que estão aqui no nosso site também, ouvintes. Mas a todos, caros ouvintes, agradecemos o prestígio para a Esotérica FM, que é um trabalho derivado lá do trabalho da Levir, a loja esotérica virtual, e esse grande prestígio, essa grande audiência de pessoas que vêm aqui nos acompanhar. E ao estudar, meus amigos, esses temas, saibam sempre, caros ouvintes, que o que nós estamos fazendo é nos abrindo para o nosso ser espiritual, pois esses temas normalmente só vêm à baila quando estão realmente sendo tratadas conhecimentos, a sabedoria que nos liga ao nosso eu espiritual. Então, meus amigos, é um prazer estar aqui diante desse trabalho, conduzindo para vocês. Estamos sempre abertos às suas perguntas, suas críticas. Usem aí o formulário Fale Conosco nos nossos sites, se comuniquem aqui conosco. Se nós pudermos responder alguma pergunta, nós responderemos. E se nós não soubermos responder, com certeza nós podemos somar a nossa ignorância e partir junto, talvez, para quem sabe encontrarmos a solução. Então, o nosso programa que está levando com vocês agora, ouvintes, esse curso de esoterismo e teosofia no seu primeiro nível, temos mais duas ideias importantíssimas aqui para tratar com vocês, ouvintes. A terceira dessas ideias que nós vamos expor hoje, a primeira delas foi a unidade, caros ouvintes, a segunda, a inexistência de matéria morta, que na verdade tudo o que existe é a grande consciência cósmica, ouvintes, que tudo está em movimento, todos os pontos matemáticos do universo são inteligentes. Agora, há uma terceira ideia que nos auxilia muito no nosso caminho, que é a seguinte: é de manter sempre em mente de que o ser humano é o microcosmo. Isso é fundamental, caros ouvintes, e acho que vai ficar claro até o final desse programa. Assim sendo, todas as hierarquias dos céus existem no ser humano, enquanto microcosmos. Mas, em verdade, não existe nem macrocosmo, nem microcosmo, pois o primeiro princípio, que é a da unidade, meus amigos, insiste que existe uma única existência. O grande e o pequeno só existem como tais quando vistos por uma consciência limitada, que é a nossa. A nossa consciência, principalmente a nossa consciência cerebral, ela reluta, caros ouvintes, em perceber essa realidade maior. Mas mesmo para o nosso cérebro, que é o que nós estamos usando aqui agora, caros ouvintes, nós podemos aplicar esse princípio com extremo benefício para nós, sabendo que tudo que existe lá no maior, ou seja, tudo que está lá no universo, caros ouvintes, está sumarizado aqui num ser humano. Em cada um de nós, ouvintes, em cada um de vocês, todo o universo está aí representado. Vocês, meus amigos, não precisam ir a lugar nenhum para acessarem a sabedoria oculta, caros ouvintes. E sempre que eu falo disso, eu cito realmente um personagem muito importante, né, do ocultismo medieval, né, que foi Paracelso, quando ele se dirigia aos seus alunos, caros ouvintes, que vinham procurar conhecimentos esotéricos, espirituais, conhecer a alquimia, que tanto chamava atenção naquela época. Paracelso dizia o seguinte para os seus alunos: olha, vocês só precisam aprender a ler e entender 3 livros para vocês serem sábios. E aí os alunos todos olhavam uns para a cara dos outros e falavam: ótimo, né? Só 3 livros? Então maravilha, né? Quais são esses 3 livros? E aí Paracelso dizia: o primeiro deles é o universo. E aí eles já tomavam aquele baque, né? Se vocês souberem o que que acontece com as estrelas, com os planetas, com essas galáxias, todos esses astros que existem, as suas energias, queridos alunos, vocês então terão a sabedoria. E aí eles diziam: mas qual é o outro então, porque esse livro é muito grande, né? E ele dizia: o outro livro, caros alunos, é a Bíblia. Se vocês conhecerem todos os simbolismos, os significados, as histórias que tem na Bíblia, meus amigos, e souberem extrair dali o conhecimento, vocês serão homens sábios. Nós sabemos quão difícil é fazer isso, né, ouvintes? Extrair esse conhecimento. E aí eles falam: nossa, é uma coisa enorme, e o primeiro livro é algo tão grande que é o universo, o outro é um livro enorme que está aqui na Terra, que é a Bíblia. Então qual é o terceiro? Né, Flávio? Então, caros alunos, o terceiro livro que vocês podem ler e vocês se tornarem homens sábios é ler o próprio ser humano. Se vocês se compreenderem, se analisarem, conseguirem entender como vocês funcionam e todas as potencialidades, vocês serão homens sábios, caros ouvintes. Então são esses, amigos, os 3 livros que nós podemos trair a grande sabedoria. A Bíblia, que é o que está aí à venda em quase todo lugar, é o livro mais editado no mundo, caros ouvintes. Hoje em dia, no Brasil, estão sendo editadas cerca de 6 milhões de Bíblias por ano. Com certeza é o livro mais editado e também um dos menos entendidos. Agora, meus amigos, os outros 2 livros, ou seja, o macrocosmo, o universo, e o microcosmo, o ser humano, realmente são os 2 livros aí que a natureza nos oferece, e eles são imagens, caros ouvintes, um do outro. Mas nós voltaremos aqui, porque a quarta grande ideia, meus amigos, nós já passamos por ela quando nós estudamos aqui o Caibalion, aquela grande sabedoria que ecoa desde 50 mil anos atrás, quando o instrutor do mundo esteve entre os egípcios e foi chamado de Hermes, o 3 vezes grande, o deus Thoth, porque ele deixou os princípios universais, caros ouvintes, que são a quarta grande ideia que nós sempre devemos manter na nossa mente. E esta ideia é aquela que foi expressa no grande axioma hermético, que na verdade resume e sintetiza todas as outras, pois ela diz o seguinte: assim como o interno, assim é o externo. Assim como o grande, assim é o pequeno. Como é em cima, assim é embaixo. Só existe uma vida e uma lei, e que atua, que é o Uno, o grande ser universal da qual nós somos parte e emanação. Nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno, nada é alto e nada é baixo na economia divina. Então, caros ouvintes, tudo está interrelacionado. É a grande lei da correspondência, que o povo latino sumarizava em Quod superius est sicut quod inferius, et quod inferius est sicut quod superius. Né? Ou seja, assim em cima como embaixo e vice-versa, as coisas estão, meus amigos, relacionadas, assim como a ciência também descobriu esse princípio dentro do estudo da física, se descobriu então o princípio holográfico. Né? O que, que é a holografia? O que, que é o princípio holográfico? Quando se tem uma fotografia, uma imagem holográfica, né? Que nós encontramos hoje em muitos produtos, nos cartões de créditos hoje são colocados uma imagem holográfica, que quando nós colocamos contra a luz, ela brilha, né? Como se fosse um arco-íris, né? Ela tem várias cores. Então, se vocês pegarem essa holografia, meus amigos, e vocês cortarem, né, uma parte dela, e se vocês olharem no microscópio, vocês vão ver que aquela pequena parte que foi cortada tem a imagem que estava impressa no todo daquela imagem, daquele recorte maior que vocês tinham, caros ouvintes. Então vocês devem prestar atenção que o princípio holográfico é uma das coisas mais importantes para a ciência atualmente, porque antes, meus amigos, estava em vigência o princípio da mecanicidade, ou seja, os cientistas achavam que as coisas eram mecânicas, né? Que Deus tinha criado leis, que as coisas se encaixavam como engrenagens e o universo ia se deslocando. E hoje em dia, meus amigos, o que a ciência vai percebendo é que esse universo mecânico, né? Alguns até no final do século XIX, começo do século XX, falavam ainda da mecânica quântica, porque eles não conseguiam abandonar esse conceito de um universo mecânico. Porque hoje, caros ouvintes, o que a ciência entende é que o universo é muito mais orgânico, né? Funciona mais como uma entidade biológica do que nós gostaríamos que fosse. A simplicidade de mecanismos, de engrenagens, assim como nós temos num relógio, num motor, numa máquina qualquer. Porque isso seria muito simples para nós entendermos. Num organismo, caros ouvintes, as coisas estão todas interrelacionadas e são imagens holográficas umas das outras. Então, essa quarta ideia, meus amigos, que vem do princípio da correspondência, nos leva a entender, meus amigos, então, que no ser humano estão implicados todos os mistérios do universo. Então, caros ouvintes, a grande missão que cada um de nós tem que fazer é se dedicar ao autoconhecimento. Porque se autoconhecer, assim como ensinou Paracelso na questão dos três livros, o livro que está sempre conosco, ouvintes, somos nós mesmos. Aquilo que nós manifestamos, meus amigos, é realmente uma grande sabedoria. E a maior de todas as sabedorias, caros ouvintes, é o nosso corpo. O corpo do ser humano é, caros ouvintes, uma grande corporificação da sabedoria do universo. Como nós dissemos, são 4 trilhões de células, ouvintes, que cada um de nós tem no seu organismo, que manifestam, então, uma entidade consciente. Permitem que ela atue aqui como uma grande unidade, uma entidade espiritual. E a cada vez que nós mergulhamos no nosso interior, nós podemos descobrir ainda mais. Então, as ciências ocultas, caros ouvintes, sabendo disso, desenvolveu maneiras de se ler o ser humano para extrair o que o nosso espírito deseja, o que que ele comunica para o nosso corpo. E os psicólogos também, meus amigos, perceberam isso. Porque como nós dissemos, o inconsciente, a vida da nossa alma, do nosso pensamento interno, caros ouvintes, é 95% da nossa consciência. E essa nossa consciência vigílica, desperta, é apenas 5%, caros ouvintes, porque nós passamos 7, 8, 9 horas dormindo. Naqueles momentos nós estamos totalmente inconscientes. Nós temos sonhos, imagens vêm ao nosso cérebro que são geradas por esse inconsciente, e muitas vezes nós ficamos espantados, às vezes aterrorizados, às vezes encantados com sonhos belos, da mesma forma que às vezes nos espanta os pesadelos. Aquilo ali, caros ouvintes, é a demonstração que há algo muito poderoso funcionando dentro de nós. Os alquimistas, os esoteristas medievais chamavam esse inconsciente do grande caos, né? Da onde a ordem, caros ouvintes, tem que vir desse caos, né? A nossa voz interior, ela habita além desse caos do nosso inconsciente. Mas para chegar aqui no nosso cérebro, a voz do nosso espírito passa por esse caos. E a nossa consciência vigílica, ouvintes, não contém a sabedoria do nosso espírito. É por isso que nós precisamos ir para a escola, estudar muito. Nós precisamos ouvir os nossos pais, nossos professores, a todas as pessoas do mundo, para que nós aprendamos a viver nesse mundo. Porque o nosso espírito, meus amigos, a nossa alma, que já viveu outras existências, ela não tem ainda um canal de comunicação perfeito com o nosso cérebro. Agora, o eu interno se comunica, caros ouvintes, e ele se comunica diretamente com o nosso corpo. Então, os ocultistas perceberam, meus amigos, que nas linhas das nossas mãos existem ali uma comunicação feita diretamente pela nossa natureza espiritual, que nos traços da nossa face existe uma imagem de como está o nosso inconsciente, a nossa psique. Na íris dos nossos olhos está uma imagem da nossa saúde, caros ouvintes, e existe toda uma leitura corporal que pode ser feita, e os psicólogos também perceberam isso, caros ouvintes. O corpo físico material é o grande vetor, é o grande canal de comunicação com o nosso espírito. Por isso, caros ouvintes, aqui os orientais desenvolveram então as disciplinas, desenvolveram os métodos do yoga, que são as posturas, que são as restrições, que são as observações que devem ser feitas com o nosso corpo, disciplinando para que ele seja um perfeito espelho para a nossa alma, para o nosso eu interno. Não devemos jamais desconsiderar o nosso corpo, ouvintes, porque nele está um sumário de toda a sabedoria desse planeta. Agora, há uma outra coisa muito importante, ouvintes, que eu gostaria de acrescentar nesses conhecimentos, que desses quatro princípios, caros ouvintes, que nós temos que manter em mente, ou seja, a unidade fundamental de todas as coisas, né? A inexistência de seres ou de coisas mortas ou de locais vazios nesse universo, tudo é inteligente, ouvintes, e que o ser humano aqui manifestado é um microcosmo, imagem do macrocosmo, como nos afirmam as escrituras, ouvintes, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E semelhança não é igualdade. Semelhança é nós termos aqui uma representação, obviamente, limitada daquilo que é a consciência de Deus. Nós não somos iguais a Deus, somos semelhantes a Deus. E de que, obviamente, meus amigos, nós aqui somos essa manifestação, né, desse princípio de correspondência. E nós temos que nos estudar a nós mesmos. Agora, disso, caros ouvintes, deriva uma postura. Deve advir uma postura de vida. É de olhar para todos e para tudo, para todos aqueles que a nossa visão parece ser seres vivos e inteligentes, porque assim são as pessoas, os animais, as plantas, mas também nós temos que ter essa postura, meus amigos, para com a matéria, porque a matéria também é consciência, também é inteligência. E nos planos espirituais, ouvintes, isso é muito mais real do que aqui na Terra. Aqui as coisas materiais nos parecem estúpidas, nos parecem mortas, porque a nossa percepção, os nossos sentidos não conseguem enxergar o movimento e a inteligência que estão manifestando as coisas inanimadas. Agora, nos planos espirituais fica muito evidente de que a matéria é viva, de que a matéria é inteligente. E essa postura, caros ouvintes, é de ter uma profunda compaixão para com tudo e para com todos. É ter, meus amigos, um amor ativo para com tudo e com todos. Porque nós descobrimos, caros ouvintes, que nós realmente não estamos sós. À nossa volta, meus amigos, está a vida universal. Nós devemos nos sentir abraçados por essa vida e nós devemos começar, ouvintes, a amar profundamente a tudo que está à nossa volta. Desde os objetos, desde a matéria inanimada, desde as plantas, os animais, os seres humanos, e no futuro cada um de nós terá percepção também dos seres da natureza, os seus espíritos da natureza, os anjos, os arcanjos. E aí, meus amigos, vai começar um caminho muito grande de evolução, porque não poderia ser diferente, que o budismo afirma de que o autoconhecimento é fruto de atos generosos e amorosos. Então, caros ouvintes, a postura esotérica, a postura do ocultista, do esoterista, a postura que a teosofia, ou seja, os teosofistas têm que ter, é de enxergar o divino, enxergar a Deus em tudo e em todos. Na teoria, meus amigos, pode parecer fácil, né? E para aqueles que já têm a realização espiritual é até mais fácil ainda, porque Jesus mesmo disse que aquilo que nós fizéssemos a menor das criaturas, nós faríamos a ele mesmo, porque ele se sentia unido a tudo e a todos. E é por isso, caros ouvintes, que nós temos que começar a praticar um amor ativo. Nós temos que nos sentir de uma outra forma para podermos evoluir mais rapidamente nesse caminho. Então, meus amigos, nós temos que mudar uma postura que infelizmente existe no mundo e que é muito, muito prejudicial. Quando nós olharmos uma pessoa, meus amigos, nós temos que olhar para ela e procurar sentir a divindade que está no coração dessa pessoa. Por mais atrapalhada, por mais ignorante, por mais desencontrada, perdida, ignorante que seja uma pessoa, ouvintes, que está à nossa frente, que está à nossa volta, às vezes desesperada com as coisas do mundo, às vezes tentando sobreviver de todas as formas, trabalhando intensamente e muitas vezes também, ouvintes, errando. As pessoas que estão desconectadas do espírito estão aprendendo, infelizmente, não pelo amor, mas sim pela dor, pelo sofrimento. E para essas pessoas nós temos que ter uma compaixão muito grande. Agora, jamais, meus ouvintes, nós temos que manter uma coisa que é muito prejudicial, que é ao contrário do grande preceito superior que nós dissemos. Porque se tudo é uma unidade, meus amigos, nós devemos imaginar e devemos sentir a unidade com os outros. Agora, se vocês fizerem o contrário, se vocês se sentirem separados, se vocês se sentirem diferentes, ao invés de vocês sentirem dentro de vocês, caros ouvintes, a sabedoria divina, o conhecimento esotérico, a teosofia, a sabedoria de Deus, vocês terão uma coisa ao contrário disso, meus amigos. E o contrário da sabedoria divina, caros ouvintes, é um sentimento muito pernicioso, que é a malícia, caros ouvintes. A malícia é um dos sentimentos, uma das percepções mais prejudiciais. Porque quando você olha outra pessoa, você tenta encontrar o mal na outra pessoa. Você tenta identificar a ignorância na outra pessoa. E isso, meus amigos, é o contrário do que pensam todos os seres iluminados. Procurem em toda a literatura espiritual do mundo, caros ouvintes, e percebam isso nas palavras de Buda, nas palavras de Jesus, o Cristo, nas palavras dos sábios do Oriente, dos grandes filósofos. Todos eles falam da compaixão pelo próximo, porque eles estão radicados na grande unidade. Nenhum desses seres, meus amigos, jamais pregou a malícia, ou seja, de você olhar uma pessoa e você sentir que nela existe perigo, que nela existe realmente algo que pode lhe prejudicar. Isso se estende também para a natureza, porque os homens santos, caros ouvintes, que têm esse amor, essa unidade dentro de si, caminham numa floresta e não são atacados pelos animais selvagens, não são incomodados por eles, porque os animais sentem que ele está integrado em todo e na natureza. Enquanto que uma pessoa que teme, que tem essa malícia dentro de si, caros ouvintes, que já entra na situação se perguntando como que as pessoas vão enganá-la, como que as pessoas vão passar a perna nela, e aí, meus amigos, desaba toda a estrutura do prédio do esoterismo e da espiritualidade. Porque isso estará demonstrando que nós não somos verdadeiros espiritualistas. Não estou pregando aqui para vocês que vocês sejam imprudentes, que vocês entrem em situações sem analisar, ou vocês se entreguem, meus amigos, ao que os outros dizem, sejam enganados pelos outros, mas sim a postura interna. Como que vocês sentem as coisas da natureza e as pessoas, e quiçá até os seres invisíveis? Porque nós atraímos para nós as coisas que nós vibramos dentro de nós, caros ouvintes. Então é necessário vibrar realmente coisas elevadas e estar sempre atento para esses preceitos e da grande unidade da vida. E é aqui, meus amigos, que nós damos o ponto final no programa de hoje. Realmente muito alegres, muito gratos por estarmos aqui, nos comunicando principalmente com a alma de vocês. Porque os nossos eus mortais, daqui a alguns anos, algumas décadas, não estará mais aqui. Mas a alma de vocês, meus amigos, continuará evoluindo, e quiçá essas parcas e mal traçadas palavras que eu coloquei aqui hoje calem fundo dentro da alma de vocês. E é para isso que existe o programa Lux Esotérico. Muitíssimo obrigado, e convido a vocês a fazermos uma última vibração. Vamos nos unir, caros ouvintes, porque nós já estamos unidos Mas vamos unir agora as nossas mentes. Fechemos os nossos olhos, sintamos o batimento cardíaco e lá dentro visualizemos a luz divina brilhando intensamente como uma joia repousando sobre o lótus, a flor de lótus dos nossos corações. Vamos procurar, ouvintes, visualizar essa luz se expandindo, preenchendo todo o nosso corpo, todo o nosso ser, iluminando além do nosso corpo e se projetando à nossa frente, que essa luz então ilumine o caminho da nossa evolução. Procuremos sempre, caros ouvintes, ser iluminados pela luz do nosso espírito, da chispa divina que habita os nossos corações. Vamos, ouvintes, procurar nesse instante compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que o Espírito da verdade esteja realmente entre nós, que a bênção do Mestre siga para os vossos corações e aqueça essa luz que está dentro de vocês, faça brilhar mais intensamente e ilumine as vossas consciências, as vossas mentes, rumo à realização dos nossos objetivos. Esperamos estar aqui nas próximas ocasiões, uma vez mais junto a vocês, com o nosso programa. E nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso e que nas próximas ocasiões nós estejamos aqui com saúde, com disposição para continuar estudando juntos. Nos despedimos enviando a todos um forte, um caloroso e fraterno abraço. Sintam-se realmente unidos com o meu coração, assim como eu me sinto unido a todos vocês, ouvintes, mesmo sem estar vendo-os nesse momento, mas eu tenho certeza que essa unidade é real. Então, caros ouvintes, um bom descanso, uma boa noite, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.